como era um jogo. E nele eu posso perder, mas a sorte tá do meu lado. Eu preciso do seu amor e aposto tudo, tudo em você. Eu aposto em você. Você me deixou arrepiado. Seu swing e o seu gingado, suas curvas eu preciso te ter. Despertou a libido, fantasias com você. Porque te desejo, quero seu beijo molhado. Não vai se arrepender. No prazer tamo junto e misturado. Não jogo pra perder. Meu prêmio é você. Minhas fichas eu aposto em você. Você me deixou arrepiado. Seu swing e o seu gingado, suas curvas eu preciso te ter. Despertou a libido, fantasias com você. Porque te desejo, quero seu beijo molhado. Não vai se arrepender. No prazer tamo junto e misturado. Não jogo pra perder. Meu prêmio é você. Você, se tem sorte no jogo, azar no coração, mas eu sei que tô.